Provável 9, reafonografação, Progeduna, reporte estabilizado. Progeduna, camarada estabilizado, gol 64. Passarei 229, caminho elétrico. 229, complete aproximação, torre 18, meia. Na escuta. A escuta aproximadamente. Vou entrar em contato com o centro e o mesmo não possui o seu ponto. Poderia confirmar se realmente foi para o 1010? Ele falou que vai dar uma olhada no sistema e assim que souber de algumas coisas, o senhor ligará para entrar em contato com a gente, ok? Tá ok. O original, antes de sair de São Paulo, era 10h20, talvez seja 10h20. Pode ter sido o absorvimento 570, mas assim que chegar aqui no sistema, chama pra copa, ok? Ok, tá aguardando. Fala TP 5362, bom dia, Leonardo. 5362, Alfa Juliette, portão, pátio 3, portão 06, atende para os sinalizadores. Alfa Juliette, 3, pátio 3, atende. Somente Conde, 5364. Inicialmente mantém Conde, aguardando, só fazendo ação, obrigado. Não escuta. Na sua escuta, professor. Tá pronto? Tá cópia? Pronto. Aeronave 70, Salvador, para Serra Bravo, Tango Eco, 340 Nigo, decola da 10, primeira curva à esquerda, saída Momo, transição Flock, vieram pelo 20, controle no 208, 5132, no transponde. Federal 9970, autorizado, interesse na 340, decolada 10, curva esquerda, Momo, Flock, a saída, Apesulo 20. 120.8 é o controle de saída, 132 é o transponder federal 9970. Procedimento correto, resposta pronta para o posicionamento. Pronto para o posicionamento federal. Federal, após a passagem federal da TRIP, que vai ingressar na parte 3, após a mesma passagem da guarda, está livre para o pushback e repostar. Após o TRIP, está livre para o pushback e abandonamento federal. Salvador, é o Mike X-Ray Charlie? Mike X-Ray Charlie, aproxima. Bom dia, senhora. Solicito atualização de reboque da posição 7 para a posição meia dúzia, aqui no pátio 1. Está livre, mantém escuta permanente. Mike X-Ray Charlie. Ok, livre o reboque e na escuta permanente. Firme local de sobrevoo? TGL Veracruz para o Novembro Mike. Novembro aqui, Max Rente, Salvador, Salvador, TGL em Veracruz, mil pés, decola da 17, curva direita, corredor axé, 1208, controle, acione 01117. Novembro aqui, Mike. Salvador, Salvador, 17, primeira curva direita, 1.000 pés, transponder 01117 para o Novembro aqui. Novembro aqui, Mike, acionamento táxi. 2186, poderia confirmar o pátio? direção 8.6 Juliette. Sobre 570, Salvador Recife, está pronto para cópia? Pronto para cópia. Avisame 570, Salvador Recife, 350 nível, via amplo X-Circuito, que é a da 10, primeira curva esquerda, saída Puca, transição Caju, 120 decimal 8, controle, 5133, o transponder. 670, autorizado 350 para Recife, via previsto 58, decola 10, curva esquerda, Puca, Caju, subida, 128, controle, 533, transponder. 1570, reposte para o posicionamento. Posicionará para posicionamento. 2229, vai manter a posição antes da Juliette. 5-5-4, confirme a proa que solicita. Eu sou 5-5-4? Sim, ativo. É, G-Diz. G-Diz. Confirmando, G-Diz, ok? G-Diz, aguarde. Eu aguardo, acabou de desvelar 130, ok? 9, Alfa, mantém a posição antes da Juliette. Alfa, antes Juliette, mantém. Ô, não é, quanto não? General 9970 para o táxi, 2 a bordo, 4 horas e 10 de autonomia. No táxi via India e Alfa, ponte esperando no 0, torre 186, Kerengal no 014, boa viagem. Autorizado o táxi via Pátio na Índia, vai chamar a torre 186, estado no 014, Federal 9970, obrigado. Passaria do 229, após a aeronave da Sideral livrar a entrada do Pátio 3, autorizado ingresso na Juliette, Pátio 3, posição 2, 229. Desmatando o Conde após o Aracaju. Obrigado, hein? Nada. Jack, portão 02. Manda meio catado. Paulo, bom dia, tá 3, não, 53, autorização Galeão 360. 3153, Salvador Galeão 360 nível, decola da 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, pós Leda, Bridge, 1208 controle, 5123 transponde. Autorizado Galeão 360, decolando a 10, curva direita, Nadael, Leda Bridge, 1208 ao controle, 5123, 3153, portão 4. 353, essa roda será o 210, ex-map, após receber lúbito, após receber Barbacena, após conforme roda. Bom dia, 210, ex-map, Barbacena e segue roda, tá 3, 153. Após prova, posicionamento. Parei. Salve, Salvador, a carga 570, posicionamento. 570, após a nave da passaria do livrar sua retaguarda, está livre, após táxi. Após a nave da passaria do livrar sua retaguarda. Salvador, marca aqui, foi Charlie, já estacionado aqui na posição 6. Sente, bom dia. Bom dia, Bancabalho. Federal 9970. Sideral 9970. 9970, 340 Momo, vigilância. 340 Momo, Flock, vigilância, Sideral 9970, pode voar, Flock. Mantenha a saída 9970. Mantenha a saída, Sideral. Repeat, 5-5-4, agora 8 milhas para ingressar na terminal Aracaju, mantenha 1-3-0, serviço será terminado, chame Aracaju 120.3. Repeat, 5-5-4, chame Aracaju 120.3, obrigado, bom trabalho. No 4 vai aguardar o 3153. Vai aguardar, 3153. Controle Salvador, bom dia, Papa Romeu Alves, Black Golf, cruza 230 agora para 150, fica a porta. Alves, Black Golf, desce ao 050, mar e a chegada. 050, mar e Alves, Black Golf. Após o Smax vai voar DCD Lúbito, após Lúbito, DCD Barbacena, após conforme rota, ok? Positivo, vai voar Smax, Lúbito e Barbacena e o processo de chegar 3153. Afirmativo, vai aguardar para o pushback, 3153. Ok, aguardar. Pronto, para cargo mesmo, 70 para o taco. Sim, B.O.B., eu tô na mesa. Duas pessoas a bordo, autonomia 2 horas e 15. Alternativa? Não. Autorizado o táxi, via parte principal, Índia e Alfa, ponte espera da 1-0-2-1-1-8-6, QNH 1-0-1-4, boa viagem. E Alfa, estou com 108 também, ponte espera, graças, com Alfa, bom dia. 3153, codei que eu tive de solo, que após a passagem da aeronave, a sua retaguarda está livre para o pushback e após táxi. Aí, tio, vai colher a equipe de solo, após a passagem, autorizar a última táxi. Muito bom dia, Papa Tango Novembro, aqui Mike, decolou da 17, a sua escuta. Alô, aqui Mike, o nome é Pérez, Corredor Axé, reporte Farol da Barra. Corredor Axé, o nome é Pérez, reporte Farol da Barra, Novembro, aqui Mike. 9970, Recife, 12545, alterna 134.5. Chama Recife, 12545, alternada 134.5, Sideral, 9970. Alça 6570, cruza 1500 na Puca. Alça 6570, se mantenha 350, seja Puca. 350 na Puca. Tá, 3153, temos 128, 4 horas, Campinas. Confirme alternativa? Campinas. Paciente, autorizado táxi, via Índia e Alfa, pode esperar o 10, 1186, que é legal, 0015, bobear. Obrigado, Índia e Alfa. Pode esperar, 18612, tá, 3053. Zero meia zero para 050 Alfa Jet Golf para prosseguir. 2000 pés, reporte estabilizado na LS. 2000 pés, vai informar estabilizado em LS Alfa Jet Golf. Mike Jet Romeo, Condor Salvador, prossiga. Bom dia, Mike Jet Romeo, de Serra Índia, atendia para Serra Índia, com Índia, com 2, do CLB. Focado 01, no ciclo transponder, decolado agora da Índia, segue para o sobrevoo em Águas Claras, permanece na escuta, a 5 0. Ciente, Mike Jet Romeo. Eu. Jet Romeo, confirmando o PAB, 4. 02. Dois no POV, mais 7 no meu. Romeu. 6570, chame Recife, a frequência 12545, alternativa 1345. 2545, 1454. Bom dia, 989, Proditap 50, o ajuste no 0 no 5. para o 050, graças a nós, 2-1. Ban Yankee Mike, chame agora Recife, pois frequência livre, 1, 2, 3, 4, 5, agora para contato local. Chama a frequência livre, não tem Ban Yankee Mike. Controle Salvador, bom dia, tá 3153. Tá 3153, submantenha 360 da Elvis Lácia. É, da El, tá 3153. Poderia valer a presença? Após 2 mil pés autorizado. Após 2 mil pés autorizado para a dilheira da 3153. Receptor localizador, o Alfa Juliet Golf. Ok, para o controle. Receptor localizador, o Alfa Juliet Golf. Compete aproximação, Alfa Juliet Golf, torre 1986. 186, obrigado. Bom dia, o azul 4234, solicitou o nível 330 para Recife, na posição 8, para sua conta. 234, Salvador Recife, 330 nível, autorizado, via 2558. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda. Saída Pulca, transição Caju. 1208, controle, 5146, transponda. Ah, ok, autorizado em nível 330, saída fica Caju, passou o 158, assiste a 10, curva à esquerda, 1208, 5146, transponda, do 4224. Pouca transição Caju. Sim, uma pouca transição Caju. 234, respondendo para posicionamento. Chamará. Fala Salvador, muito bom dia, 9063, 5, informação, foco na transmissão Guarulhos. 063, poderia confirmar sua roda? Termo, via pêndulo 10, brisa pêndulo 16, para você ao domingo, direto fora. 063, Salvador Guarulhos, 360 nível autorizado, via pêndulo 16, Bravo Hotel Zulu, DCT Trive, DCT Fox, após conforme rota, decola da 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, Foz Leda, Bridge. 1208, controle, 5143, transporte. Salvador Guarulhos, 360, pêndulo 16, Bravo Hotel Zulu, Trive, Fox, decola pêndulo 10, curva direita, da El, Leda, Fox, direto, Bridge, controle 20.8, e transponder 5143. Com 9066. Posicionamento correto, reposta contra o posicionamento. Reporta na 063, obrigado. Bom dia, voo 925, 30 como são 11. Bom dia, 925, 4 mil pés, chegada Ponce, ajuste 10, 15. 4 mil, Ponce, 10, 15, voo 925. A 3153, chame Recife, a frequência 1251, alterne 1-3325. 1251-3325, tá 3153. Rio 98, 1-1, desça para 2 mil pés, ajuste no 0-5, resposta autorizada. Para Para 2000, só não autoriza a Duna? Mantém ETAP 9811. Para 2000, ETAP 9811. Descimento do aeródromo. Vamos prosseguir via Alfa Juliette. Vai contornar o pátio principal e chame da Lima novamente para prosseguir o táxi. Salvador Maceió, 190 nível, decolada 10, vira curva à esquerda, saída Pulca, transição Caju. Interceptar a Golf 677. 1208, controle, 5144, transponde. 190 para Maceió, decolada 190 com curva à esquerda, Pulca, Caju, 2 Golf 677. 1208, controle, 5144, transponde. Prosseguir via Lima, Mike, Quebec. Na Quebec, chega novamente a cruzamento da 35 no 735. Fala, pode saber 2223, bom dia. 2223, vitória da conquista, pronto. Salvador, vitória da conquista, 180 nível autorizado. Decolada 10, primeira curva direita, saída arbó, após elefa, conforme rota. 1208, controle, 513.000, transponde. 5136. rádio está muito fatiado, poderia checar a rádio e cotejar novamente? Positivo, nível 190 autorizado, Ágora Lepa, 1208, com pressão. 5136. 5136, positivo. Depois pronto para o estacionamento. Autorizado pelo menos 1735, reposte levando pista. Estabilizado, 989. E o 989, completo de aproximação, torre 1895. Corrigindo, 1862. 1862, 989. Frequência livre. Salvador, bom dia, voo 092, passei da foto, cara. Voo 092, desce ao 050, chegada a Mari. Depois de favor, pode voltar? Pode sim. Obrigado, voo 092. Voo 251. Desce para 2.000 pés, ajuste no 015. Reposto estabilizado na LS 1015. O 92 segundo, desce para 2.000 pés. Autorizado LS 1015, reposto estabilizado. 2.000, autorizado LS, reposto estabilizado 1015. Bom, nas 2 segundos. Ciclos 6225, desce para 4.000 pés, proa de bomba e ajuste no 015. 4.000 na proa de bomba, no 015, né? Salvador Rio 989 ou não? 989, Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reportar antes da Juliette, 989. Voo no 649, tem informação, voo, autorização, porto seguro? 649, porto seguro, 360, agora distante, cópia. Guardando. Próxima, Juliette, 989. O Uno vai... ingressar na Juliette para o pátio 3, o 989. Juliette para o pátio 3, 989. Voo 909063, puxa acionamento no 05. O 9063 no 05 vai aguardar o instante para o início do pushback. Ok, não vai. Após a aeronave da Rio ingressar no poste 3, está livre o pushback postado. E após a aeronave no 3, está livre o pushback acionamento para reportar ataque do 9063. No 649, Porto Seguro 360. E o ataque? Eu aqui, para 4. Porto Seguro 360, nível, decolada 10, primeira curva direita. Saída da El, Leda, após Leda, direto Porto Seguro. 1208 controle, 5147 transponte. Permanece 360, autorizado, cola 10, direita, da Alveda, direto seguro. Com bastante controle. Confirma o controle? 1208. 208. Depois pronto para o estacionamento. Eco Delta, Manati 1010. Manati 1010. Eco 97, primeira curva direita, corredor Xé, 1208 controle, acione padrão 0125, Eco Delta. Alojamento correto, acionamento de táxi, torre 1186. estacionamento aqui na posição 08-42-34. 2-3-4-08 está livre, após táxi. Chegou 9063, temos tudo 84 a bordo, 358 alternando Galeão. Autorizado táxi via Indy Alpha, pode esperar da 10, torre 1186, que é a 9025, boa viagem. Via Indy Alpha, pode esperar da 2186, gol 9063, obrigado, Monique. Está livre, reposta. Boa, caramba. Alô, Salvador, 9251. 9251, Alfa, reposta antes da Juliette. Alfa, reposta antes da Juliette, 251. Para o táxi, é o 4234, 108 a bordo, 3 horas e 20, alterna a casa. Autorizado táxi via Indy Alpha, no ponto esperado no 0 Torre, 1186, QNH 1095. Gente, autorizado táxi Indy Alpha, Torre 186, o QNH, então trocou para 1025, 4234. Solo Passaredo 2223, que eu tiver estacionamento. Passaredo vai aguardar número 2 no setor. Passaredo. Ok. O ingresso na Juliette, portão 1-0, no Traverso 09, segue follow me até o 10. Você segue para o 1-0, seguindo follow me, eu vou 9-2-5-1. 3000 no 0 no 562. Controle Salvador, muito bom dia, 9063, decolou da El Leda, cruzando 1300 para o 3060. 9063, contato radar decolagem, subimos até o 3060, após cruzar 2000 pés, vou direto Leda. Após 2000 pés, direto Leda com 9063. Turno 092 estabilizado. Estabilizou. Bate aproximação LS, chame a torre em 198 decimal 62. 26 graus. Autorizado ingresso no grande pátio, táxi via Índia e Alfa, no ponte Pirador 0, torre 1186, que negado 0 no circo, boa viagem. Para ingresso no grande pátio, 35384. Fala, 35384, para ingresso no grande pátio. 5384, autorizado ingresso via Engenhal, no ponte Imperador 0, torre 1186, que é negado 0 no 4. Ingresso, ponte Imperador 0, estabilizado. 2000 estabilizado no LS, chamará 622. Salvador, bom dia, 4234 da Azul, cruzando Rio Pé. 4234, contato radar na decolagem, submantel 330, saída da Puca. 330, alguma possibilidade da proa de Aracaju ou de Jamo? Após 2000, vou e Jamo, mas o 4234. Após 2000, Jamo, 4234. Vou 9063, poderia voar abrir? Aguarde. Salvador no 649, estamos no 02, posicionamento. 649 no 02, vai aguardar. Guarda. Taxi 2223 a passarela, 45 a bordo, 6 horas e 30 de autonomia, até a noite, Salvador. Utilizado táxi via Indy Alfa, ponte esperador no 0, torre 186, que é negado no 015, boa viagem. Na 6225 no localizador. excelente aproximação e chame a torre em 1862 a 6225. 1862, obrigado por chamar 6225. Salvador, bom dia. Está 3179, quem está em formação Golf 320 São Paulo, Guarulhos. 379, Guarulhos, agora está de papel. Guardando. Qual agora, 092, divisão 5, por 092, vai prosseguir via Alfa Juliette para o portão 5. Alfa Juliette. 649, tem que pessoal que eu faço a passagem da aeronave da Passaredo, da Torre da Guarda, tá livre, boa tarde. Posso Passaredo, livre, na 649, boa tarde. 379, poderia confirmar sua rota? Solo? Prossiga. Poderia confirmar sua rota? Pelo 0, SMAP, DCT ao Wink. DCT Maricá. 5444? Tem mais? Salvador Guarulhos, 320 nível, de cola da 10, primeira curva à direita da Eulia da Bridge. Rota Lucas 10, SMAP, DCT Awake, DCT Mike de Alfa, uma conforme rota. 1208 controle, segundo 57 transponde. Peço para Manati, velocidade direto na velocidade. Direto Manati, Eco Delta 1500 pés, informe livrando a CTR em Salvador. Direto Manati, na velocidade pés, informe livrando a CTR. Papapapá, vai, Eco Delta. Controle Salvador, trip 5384, autorizaria a prova direta Aracaju ou Maceió, se possível? Guard 5384. Aguardando, obrigado. Afirmativo, resposta extra Juliette. 925. 251, 3325, boa noite, 063, obrigado, boa. Gol 649, taca 94 a bordo, 2:52, alterna Aracaju. Obrigado, taca. E aí, Alfa. Ponte Imperador no 0, Torre 1186, aqui negão no 0 no 5, boa viagem. De 15 em 186, obrigado. Juliette, portão 01, né? Juliette, portão 01, 62. Azul 4234, chama centro Recife 2545, alternando 34, decimal 5. 2545, 34, decimal 5. 4234, obrigado, bom dia. Passarelo 2223, contato radar, subimos até 180, sai da árvore.